que sempre volta. Sabe esses casas no tempo. Meu parceiro Renan aqui com a gente. Lá do Renan Sound. Ele companhia da sua primeira dama. Alô, Renan, um abraço pra você, meu irmão. Banda 007. Precisei de mil frases certas pra te conquistar. De uma só errada pra te perder. Eu levei. Tamo junto, hein, Renan? Tempo. Vai mais um lá pro B-Drive, viu? Mais um. Eu passei o Neto, você, que liga a mania do Carlos Pressão. Na frente do tem. Sai da frente. Olha o carro tá esse freio, hein? Conhece alguém que jogou fora. Diamante, loucura, né? Mas eu joguei. Quem já trocou um grande amor por um instante? Burrice, né? Toda minha galera do Bom de Açúcar também com a gente. Alô, Alberto, um abraço pra você, meu irmão. Tamo junto, hein? Coração me fala, como é que você faz um negócio desses? Trocar o pra sempre por às vezes. Uma aventura por uma paixão. Péssimo negócio, coração. Como é que você faz um negócio desses? Trocar o pra sempre por às vezes. Ela falou que não quer mais conversar. Agora dorme com essa. Banda 007. Chega o Sassá Moral. Tem Jeguinho, tem Guilhacinho também. Conhece. E a 50 se formou hoje em São Bento. Pro tradicional, festão do feijão. Loucura, né? É festa, alegria, é tradição, é tradição. Eu joguei. E a gente vai detonando, hoje tem muita chavada. Quem já trocou um grande amor por um instante? Burrice, né? Mas eu troquei. Como é que é? Coração me fala, como é que você faz um negócio desses? Trocar o pra sempre por às vezes. Uma aventura por uma paixão. Péssimo negócio, coração. Como é que você faz um negócio desses? Trocar o pra sempre por às vezes. Ela falou que não quer mais conversar. Agora dorme com essa. Pra você dançar minha dracadinho, ó. Pra você que tá vindo de namorar, essa aqui é a hora, é hora boa. Quer ser minha namorada? Dividir um sonho novo. Pedir aliança de mãos dadas. Vou te perguntar de novo. Você quer, meu bem? Quer ser minha namorada? De rolé pela cidade. Ou no beijo de pipoca, vendo até sessão da tarde. Eu tenho sonhos e em todos os meus planos tem você e eu. Algo mudou em mim depois daquele beijo que me deu. O meu velho aguarda nas aparelhas e já por ali com a gente também. Bradeguinho. Quando você chega, nego Ney, meu gerente. Nunca me sentir assim e vou até o fim. Põe a sua mão na minha, acho que essa vez é pra valer. Já pensou no dia de chuvinha, nós dois dormindo. Meu gerente, dá um pulo comigo aqui, ó. Só falta você me responder. Põe a sua mão na minha, acho que essa vez é pra valer. Já pensou no dia de chuva? É o parceiro Júnior Samba, ele com o Alessandro, Alessandro também com a gente, o Daniel, o Jackson, tá todo mundo na área. Só falta você me responder. Chegamos pra fazer de uma forma diferente. Banda Louca Tentação. Louca Tentação. Quer ser minha namorada? Dividir um sonho novo. E o quê? De aliança e de mãos dadas. Vou te perguntar de novo. Você quer? Quer ser minha namorada? De rolé pela cidade. Ou no beijo. cheio de pipoca, vendo até sessão da tarde. Eu tenho sonhos e em todos os meus planos tem você e eu. Algo mudou em mim depois daquele beijo que me deu. Me sinto adolescente quando você chega mais perto de mim. Nunca me senti assim e vou até o fim. Põe a sua mão na minha, acho que essa vez é pra valer. Já pensou no dia de chuvinha, nós dois dormindo de conchinha? Só falta você me responder. E agora? Põe a sua mão na minha, acho que essa vez é pra valer. Já pensou no dia de chuvinha? Fala nem essa que o pessoal do Viajão está só, só aquecendo. Já já tem Sassá, tem Dieguinho, tem Grauzinho pra comandar tudinho. Alô, o povão do Pará. O mega experiente tá na área. Sempre em nome de Radiadores Gaúcho. Replay Moda sempre nos melhores eventos. Pizzaria do Olhão, Rubão Lanches, Neto Pimentinha da Acesso VIP, a moda que veste o mega DJ da galera. Apresenta pra vocês o mega DJ físico da galera tocando na pressão. Tem que ser na pressão, mano. Alô, meu experiente. Alô, meu experiente. Solta a voz pra esse povão todo te ouvir. Bora voltar assim pro batidão. Bora no batidão, bora no batidão. Bora no batidão, no batidão, no batidão. Assim, ó, bora, bora, bora, bora, bora, bora. Everton da produção. Alô, Belly. Eu fico triste quando eu vejo ela brigando. É, o boladão parar até se falar. Não me culpando, me chamando de safado, porque eu comi as duas e prometi namorar. Lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, pega nós em porra, pega nós em porra, maluca, que eu tinha batata, vem na porra da esquerda. Lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, pega nós em porra, pega nós em porra, maluca, que eu tinha batata, vem na porra da esquerda. O cabelo bem cortado, cheirosão e bem trajado. As meninas perdem a linha e já quer colar do lado. O que eu posso fazer se o meu menino é problemático? O DJ Carlinho é putão treinado. MC Flávio, toda minha família do Grau já caminho. Esse amigo envolvido, tá todo mundo lá, né? Vamos lá. Pega a novinha, calça dentro, cara. Pega a novinha, calça dentro, cara. Castigado de varinha e muito mal de lança. Bandido não dança, bandido balança. Bandido não dança, bandido balança. Tá piscando no passinho e joga a isca pra espiranha. Bandido não dança, bandido balança. Bandido não dança, bandido balança. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, na versão assim, ó. Vai, vai. Sonhou com o príncipe, cantava a vida inteira. Mas o amor arruinou seu sonho lindo. Se deparou que tava mesmo é de bobeira. Eu tô curtindo esse passate de domingo a domingo. Ela se encosta na festa com as suas amigas. Quer sofrer e também tá com o coração malicioso. Bora, Renan, garoto! Bora pra cima, garoto! Vamos nessa! Vai, vai! Castanhal para o Pará. Para o Pará. Senhor, senhor. Sonhou com o príncipe cantando a vida inteira. Mas o amor arruinou seu sonho lindo. Se deparou que tava mesmo é de bobeira. Hoje a novinha é baladeira e de domingo a domingo. Ela se encosta na festa com as suas amigas. Quer solteira e também tá com o coração malicioso. Voando baixa o time do cada próximo. Chamando rebolado e de cima na mão. Meninas, você é nova pra amigas. Aquelas que são violentas, que não DJ Ginho, parceiro. E o Anaí também com a gente, o Giovanni, o Bladinho. O Mano Rony, em pressão, também dá com a gente aqui, ó. Senta, o reboli se movimenta. A compacta ganha o beat, senta, o reboli se movimenta. Eu sei que tu é novinha, mas só que já representa. No meio das amiguinhas, tu é aqui mais aguenta. Só manda vir tatuado, pra tu ficar mais por dentro. Então mostra que tu é braba, acompanha o beat, senta. Acompanha o beat, senta, o reboli se movimenta. Acompanha o beat, senta, o reboli se movimenta. Marcos Cauê, The Best DJ and Produtos. Bora gira. Passat é louco, passat é bagulho louco. Passat é louco, passat é bagulho louco. Passat é louco, passat é bagulho louco. Passat é louco, passat é bagulho louco. O DJ tá no comando, o grave tá batendo. O copo tá na mão e as novinhas tá descendo. Se liga no som do momento, direto do Amapá. É um megalodon, tubarão vai te pegar. Vai no meio do mundo, o som que deixa surdo é o animal, o indomável. Agora vai explodir o bagulho. Passate é louco, bagulho louco. Passate é louco, bagulho louco. Bagulho louco, bagulho louco. Bagulho louco, bagulho louco. Bagulho louco, bagulho louco. Bagulho louco, bagulho louco. Bagulho louco. Bora ninja, bota pra cima ninja. Que esse Passat é mil grau, garoto. Vai. As freguinhas doida com Passat moral. As freguinhas doida com Passat moral. As freguinhas doida com Passat moral. Alô, Belly! Em Castanhal, tá 40 graus na cidade modelo. Tá meio grau. E aí, Carlinho, como é que tá por aí, Carlinho? Tá meio grau. Fala que o bagulho tá ficando mil grau. Tá ficando mil grau. Vai! E ela me chamou e falou que gostou, quer mais de novo. Eu falei, calma amor, espera por favor, deixa eu respirar um pouco. Bora, Leão! Louca de bala. Toma na pressão. Namorando uma mulher psicopata. Ela disse que se eu trair, ela me mata. Vixe, mano. Ela disse que se eu trair, ela me mata. Sabe por quê? Só porque falei com uma Iraci. Ela puxou um facão pra mim. Manda, Leão! Yasmin. Ela jogou água quente em mim. Só porque falei, oi, Iraci, tudo bem? Ela puxou. Andrade Gravações. Eu abracei a Yasmin. Ela jogou água quente em mim. O problema é que ela mexe gostoso. Essa maluca me satisfaz. Velha guarda, viu? O presente aqui aí já colou aqui, ó. Daqui a pouquinho tu já viu como é que tá, né? Essa malandra me satisfaz. Vem, mulher! Vem, malandra! Vai! É DJ Nelly, um exemplo de... Hoje eu vou me embregar junto com o Leão. Tô namorando uma mulher psicopata. Tá chegando aí o festival do Takaká, dia 9 de novembro, com o novo JC. Vila São Bento vai ser o palco do show. Falei com uma Iraci. Ela puxou um facão pra mim. Quando eu abracei a Yasmin, ela jogou o malandro lá do Icuí. Falei, oi Iraci, tudo bem? Ela puxou um facão pra mim. Quando eu abracei a Yasmin, ela jogou água quente. E já tá furado, viu? Já pegou o vale. Aí tu já viu. filho, vai se estragar todinho hoje. Bora, bora, bora, bora. Doente de amor. Gugu e remédio. Guguzinho da pop tá comigo. Ganhando amor. Guarda aqui na zona sul. A dor do amor. É bom do amor. É o parceiro Renan, cadê você, Renan? Fui pro garador desse mal de amor na boa de azul. E quando a noite já caiu na louca, seria o rosto casal. Vou me dormir, aí a boia me der. E a dama na boca estava comigo. Também vou embora, pra vida de outra mulher. Deixa eu embora. É o parceiro Jackson lá no Bambulha, também com ele aqui com a gente. Vamos lá, Jackson! E sair de que jeito, se não tem rumo, você vai onde vou. Aquela mulher. Bora, bora, bora, bora, bora, detonando assim, ó. Vai, vai. Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. Eu tô de baile, eu tô curtindo, rodeado de gostosa. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. Tô de volta no botão, tô solteiro, tô filmando, tô de volta no botão. Eu tô no baile, eu tô curtindo, rodeado de gostosa. É tchau pra quem namora. E aí, ninja? Bora fechar, bora fechar, bora. Quem namora? É tchau. Já desço aí, a gente fecha essa parada. Quem namora? Quem namora? Quem namora? Quem namora? Bora. É DJ Mel, começando o DJ Mulher. Olha o Duduzinho do Rock Latino e Suia também tá comigo. Bora, Duduzinho. Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu. Levanto levadas que você nunca ouviu. Eu sou o Rio. Toda a galera do Renan Saldi por ali, ó. Renan e a sua primeira dama, tamo junto, garoto. Carimba que vai mais um lá pro P-Drive. O peixão do feijão e o mega tá detonando. Que tá dando o que falar. É o baile do pescado que tá dando o que falar. Que tá dando o que falar. Que tá dando o que falar. Que falar, que falar. Joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga. Hoje eu vou parar no pescado. Vai ser bagulho doido. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado, vai ficar depois das lojas. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, o bagulho. Explode o bagulho. Toda minha rapaziada lá no Rerubadinho, bala baixo, bala sininho. O balagueto Jean Vidinho também na área. Ano que vem, viu, Everton? O malandro do Icuim vai estar mais ou menos assim, ó. Ela disse que o filho é meu, eu não queria assumir. Dei dinheiro pro remédio e ela comprou açaí. Tô pensando em vazar, tô pensando em evaporar. Esse filho não é meu, quem mandou tu engravidar? Quem mandou tu engravidar? Quem mandou tu engravidar? Quem mandou tu engravidar? Quem mandou tu engravidar? Engravidar, a culpa é sua, não é minha. Foi você quem jogou na PPK. Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas que o Gabriel comeu minha tcheca. Tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo na PPK. Tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo na PPK. Entra seco, sai molhado. Entra seco, sai molhado. Entra seco, sai molhado. Entra seco, sai molhado. Vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, Do Miguel da Ressaca, lá na Vila do Penha, no bar do Rodrigo Sonzão, do Big Son. No comando tem um DJ Ginho comandando o Vlandinho. Tá todo mundo convidado. Pro remédio e ela comprou açaí. Tô pensando em vazar, tô pensando em evaporar. Esse filho não é meu, nem mandou tu engravidar. Nem mandou tu engravidar, nem mandou tu engravidar. Nem mandou tu engravidar, nem mandou tu engravidar. Bora, Carlinho, que esse Passat é pressão pra todo lado. Vai, vai, vai, vai, vai. Renanzinho, melhor sobre Vila Lima, Paulinha, Moranguete de Castanhal. Um abraço pra você, meu rei. DJ Lohan que tá tocando. Sabia, né, mulher? DJ Lohan. Faz um favor, vai. Oi, oi. Faz um favor. Toca me olhando e me chamando de amor. Toca me olhando e me chamando de amor. Chamando de amor. Chamando de amor. Chamando de amor. Estoura tudo. O DJ que tá tocando é estouro. Cuidado que ele vai te amassar. O DJ que tá tocando é estouro. Cuidado que ele vai te amassar. Ele vai te amassar. Ele vai te amassar. Ele vai te amassar. Bora que esse é o Bossate Moral chegando hoje, Vila São Bento. Tradicional, festa do feijão. E o Passat vem arrebentando por onde passa. Sabe por quê? Bora, bora, bora. Quando o DJ é bom, quando ele entra o som é dobrado. Esse Passat é bom, quando ele entra o som é dobrado. Aí tu já viu, ó. Passat pra todo lado, Passat pra todo lado, Passat pra todo lado, Passat pra todo lado, Passat pra todo lado, Passat pra todo lado, Passat pra todo lado, Passat pra todo lado. É Passat pra todo lado, Passat pra todo lado, Passat pra todo lado, Passat pra todo lado, Passat pra todo lado, Passat pra todo lado. Bora, Leão, que é Passat pra todo lado, tu já sabe como é que é. DJ Sassá é bom, quando ele entra o som é dobrado. DJ Sassá é bom. Grande Passat Moral Ten, o número 10. Passat pra todo lado, Passat pra todo lado, Passat pra todo lado, Passat pra todo lado, Passat pra todo lado, Passat pra todo lado, Passat pra todo lado, Passat pra todo lado. É Passat pra todo lado! A chavada vai rolar. Passat Moral Ten. Olha o funk, pode vir, pode vir. Pode vir, pode vir, pode vir, vem. Pode vir, pode vir. Pode vir, pode vir, pode vir, vem. Eu tô solteiro, vou ter sacanagem. Hoje eu tô pra maldade, pras mulher que me queria, pode ficar à vontade, o pai tá livre. Vai descendo suave, suave, suave, vai. Agacha suave, suave, sem massagem. Descendo suave, suave, suave, vai. Agacha suave, suave, sem massagem. Fica bom, hoje é festa até mais tarde. E vem com nós, hoje é festa até mais tarde. Chama as amiga, vem pra brincadeira, se envolve no clima com o povo, bate. Chama as amiga, vem pra brincadeira, se envolve no clima com o povo, bate. Fica bom, hoje é festa até mais tarde. Fica voz, hoje é festa até mais tarde. Chama as amiga, vem pra brincadeira, se envolve no clima com o popo, tu bate. Fica tô loucão, tô loucão, vai. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, vem. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, vem. Eu tô solteiro, vou ter sacanagem. Hoje eu tô pra maldade, pra mulher que me queria, pode ficar à vontade, o pai tá ali. Falando do Icuí. Vai descendo suave, suave, suave. Vai agacha suave. Tem um baldinho aqui pra vender, viu? Sem massagem. Descendo suave, suave, suave. Vai agacha suave, suave. Sem massagem. Fica à vontade. Hoje é festa até mais tarde. E vem com nós. Hoje é festa até mais tarde. Chama as amigas, vem pra brincadeira. É você no Belé Digital, por aqui também com a gente. Na reta guarda, na minha ponta direita. Se envolve no clima. O Carlinho. Taxista, tá lá com a gente. Cadê o Ninja? Fica bom, hoje é festa até. Vai dormir, Ninja, desgraçado. Chama as amigas, vem pra brincadeira, se envolve no clima. Equipe dos mal falados, já estamos em peso aqui no Passat Moral. Tamo junto, hein? Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, vem. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, vem. É só o aquecimento da chamada, bonequinha. Aí assim, mulher. É o pique. Oi. Oi. Senta, senta, senta, senta gostosinho para mim. Senta, senta, senta, senta gostosinho para mim. Eu vou falar pra tua menina que eu nunca vi. Eu vou falar pra tua menina alguém dançando assim. Vai, vai, vai, vai, vai, vai requebrando. Vem, vem, vem, vem, vem deslizando. Vai, vai, vai, vai, vai requebrando. Vem, vem, vem, vem, vem deslizando. Olha, acabou pra te chutar. Senta, senta, senta, senta gostosinho para mim. Senta, senta, senta, senta gostosinho para mim. Eu vou falar pra tua mulher que essa é a Vera. Eu vou falar pra tua mulher, então você requebra. Oi. É o pique. Oi. Oi. Senta, senta, senta, senta gostosinho para mim. Senta, senta, senta, senta gostosinho para mim. Atenção, Dieguinho. Vou falar pra... Não, chega lá na portaria com a Chiquinha, rapidinho. Eu vou falar pra tua menina alguém dançando assim. Vai, vai, vai, vai, vai, vai requebrando. Vem, vem, vem, vem, vem deslizando. Vai, bora, nego, vai, vai, vai, vai. Prepara tudo, já já tem performático pra comandar a parada. Espera que é tchau, pra inveja é tchau, tchau, tchau, bye bye. Eu parado no bailão, no eu vou pro bailão, atrás das danadinha. Eu vou pro bailão, atrás das danadinha. Ela chacoalha, mexe a cabeça, mina gostosa, vai até o chão. Bebe o uísque, fica maluco, embasa no baile de copo na mão. Ê, aê, aê, aô. Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. Titânio, eu quero mais um pique. Fala que já já tem cheguinho! Desse jeitinho. Oi? É Jerry Smith, papai. Júnior Calado Produções. Oi, oi, oi. Oi. Nesse jogo eu não vou tá sozinho. Eu vou chamar todos os contatinhos pra assistir da minha camarote. Vários bumbum que é pra me dar mais sorte. Só que o combinado é o seguinte: 90 minutos sem perder o pique. Bola na trave, dá uma tremidinha. É escanteio, dá uma empinadinha. Volta. Toma. Volta. Toma. Volta. Toma. Volta, rebola pra baixo. Volta, rebola pra cima. Faz um movimento novo. Kika, kika, kikadinha. Volta, rebola pra baixo. Volta, rebola pra cima. Faz um movimento novo. Kika, kika, kikadinha. Vamos fazer o bumbum delas que cai igual bola. Como é essa, vai? Vem! Kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika. Ah. Nesse jogo eu não vou tá sozinho. Eu vou chamar todos os contatinhos pra assistir da minha camarote. Vários bumbum que é pra me dar mais sorte. Só que o combinado é o seguinte: 90 minutos sem perder o pique. Bola na trave, dá uma tremidinha. É escanteio, dá uma empinadinha. Volta, volta. Volta, volta, rebola pra baixo, volta, rebola pra cima, faz um movimento novo, quica, quica, quicadinha. Volta, rebola pra baixo, volta, rebola pra cima, faz um movimento novo, quica, quica, quicadinha. Vai, quicando aí, vai! Bora assim no funk, bora, bora assim no funk! Toma! Começou novo duelo, Jerry Smith tá mandando. Começou novo duelo, Nando DK tá mandando. E a morena jogando. E a lourinha jogando, vai. Parabéns novinha, tu ganhou troféu do ano. E a ruivinha jogando, loirinha jogando. Parabéns novinha, tu ganhou troféu do ano. Morena jogando, lourinha jogando. Parabéns novinha, tu ganhou troféu do ano. Parabéns novinha, tu ganhou troféu do ano. Parabéns novinha, tu ganhou troféu do ano. Parabéns novinha, tu ganhou troféu do ano. Tu-du-du-du-du. Pra mim você é. Fala, Dudu! Tu-du-du-du-du. Tu-du-du-du-du. Pra mim você é a número um. Tu-du-du-du-du. Tu-du-du-du-du. Pra mim você é a número um. Tu-du-du-du-du. Pra mim você é a número um. Tu-du-du-du-du. Pra mim você é. Falou, Everton! Um blackout geral! Já tem Jeguinho pra comandar tudo, bonequinho! A aparelhagem sensação do momento. Grande passagem, moral tem. Nossa amiga Luana, a Fernanda e também a Gabriela por aqui também com a gente. Um abraço! Bora Leão, pra cima Leão. Já chega por aí garoto, vamos tomar um, hein. Alô Carlinhos. If you tell me what am I supposed to do, I'll forget you. Nothing's gonna change my love to you. I will get you. Riddle's gonna hustle, but it doesn't kill. Yeah, understand it, girl. Show me what you got, I think it's better pill. You're such a right here, right now. I want to prove you. Right here, right now. I want to prove. I can probably say. estrada do Mega. This air kills summer mansion, you are walking alone. I could feel the trouble coursing through your veins. Now I know it's got a hope. The phone call out an answer that needs sparking up. These cigarettes won't stop me wondering where I don't let go. B-boy dá tudo aí, ó. Bora nessa detonando! The house of under the guiding light, the lighthouse. It's a place we go, be safe to feel our grace. Cause we all made this thing, we feel our story. I will leave a light on. Do Jeijinho, por aqui também, com a gente, bora volantinho. Vila do Penha, despedida do Jeijinho. Galera do Rock Doido. Já já tem Dieguinho. Para pra pensar se em algum lugar existe alguém que você possa confiar. Todo mundo sabe o poder de uma amizade, de um amor, de uma esperança. E se eu adivinhar, do seu lado tem agora, tem alguém que você ama. Para pra pensar. E para para pra pensar. Esquece e me ilumina. Preciso de você aqui. Ô sol, vê se enriquece a minha melanina. Só você me faz sorrir. E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo. Ô oh, tranquilo. Bora, Carlinho, que as melhores, as principais. A gente vai detonando pra você, ó. Já já tem Dieguinho pra comandar. Bora, ninja! E toda vez que você... Bora, Renan, cadê você, Renanzinho? Você é a primeira lema, tamo junto, garoto. Cara do Renan, soltamos assim, ó. O mundo se distrai, quem fica vivo. Bora, Leão! Fazer isso em casa, viu? Toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica ficou, quem foi, vai, vai. Toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica ficou, quem foi, vai, vai, vai. I know you want me to. I know you want me to. I know you want me to. I know you want me to. I, yeah. Você e o Pelé também pra ali com a gente, ó. Só de boa. Olha o agito assim, ó. Vai, vai. Todas as galera que faz acontece aí, o Eli Lanche está aqui com a gente. Avisando que temos batatas fritas, churrasco na chapa, carro verde, nossa senhora, o carro aqui é vermelhinho. Everton da produção. Oi, Passati. Opa, opa. Bora, meu mega, detona, detona aí. Júnior Calado Produções.